esqueça essa história de querer entender tudo. Em vez disso, viva. Em vez disso, divirta-se. Não analise, celebre. Você só vive uma vez, portanto, curta. Empolgue-se. Saia do chão. Vibre. Interaja, pois a nossa alegria é ver a sua alegria. Barão Vermelho Prime, sempre tentamos potencializar a sua autoestima. E no comando dos botões digitais, DJ Juninho Show, o DJ que agita, o DJ que balança, o DJ. Bora começando, Juninho! Mais uma sexta-feira de alegria, de emoções. E hoje ao lado dessa aparelhagem que sem dúvida nenhuma é uma referência tanto para a área automotiva, no cenário dessa aparelhagem é uma referência. E para nós é uma alegria, uma satisfação imensa estar hoje ao lado do nosso império, ao lado da galera que dá-lhe a coroada, ao lado da galera que dá-lhe a bicada, junto e misturado. Bora começando! Daqui a pouquinho tem o show do Barão, daqui a pouquinho tem o Super Pop! Novíssimo Barão Vermelho Primer. Bora começando! Parceiro Savinho das mídias, está por ali. E aí, Cláudio? Barão Vermelho Prime. Barão Vermelho Prime. Bora, Jurunês! Bora, Jurunês! Barão Vermelho. Obrigado, meu parceiro da Sapeiro, 16 toneladas. O Matheus está por ali. E aí, garoto? Fiquei sem chão. Juca Tigre, Juca Tigre! Barão Vermelho! Barão Vermelho Prime. Isso, Cláudio, lá do teu ar! Parceiro de longas datas, valeu, Cláudio! Vem pro show do Barão! Vai no caqueado, vai no rebolado, vai! Obrigado, meu parceiro Alberto 3D Júnior, tá por ali! Vani, o Raif, lá de São Domingos, o Capim! Valeu mesmo! Falou que gosta do segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. Aqui é o Barão. Ela falou que gosta, esconde. Oi, ela oi. Falou que gosta do segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho, mano. Só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Só no sapatinho. E aí, Marcelo? Marcelo, o Malmal, Jeremias, o Miguel, o João, o Eric, tá por aí, o Olivar. Só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Cineide também, os garotos da farra de Bujaru. Valeu, garotinhos, tamo junto, vocês estão no Barão Vermelho. Vai poder ser, ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver. Vai poder ser, ninguém saber. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como faz. Já. Se encontra com alguém, vai girando, faz. Vai girando, alguém. Vai girando, faz. Vai girando. Barão Vermelho. Se encontra com alguém, tu já sabe como toma. Se encontra com alguém, vem. Coroa. revoada violenta. E aí, Fabinho, Fabinho, moleque do... Seu Dani, desgraçado! Ele, Matheusinho, desguiado. Acelera! Acelera! Vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando! Acelera! Acelera! Calma, reduz um pouquinho, tua moto! Reduz um pouquinho! Reduz um pouquinho! Começa a acelerar! Acelera! Acelera! Acelera! Acelera! Acelera! Acelera tudo! Bora, Jonathan Sinibu, empresário Carnaval! Vou puxar o seu cabelo e te dar bastante na boca. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. O japonês Prime tá por ali. Jonathan da Auto Elétrica Sinibu. Meu parceiro Lohan. Vai assim, ó. Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. O Duco, o Thiago, assim, Luciana, o japonês da capa. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Diz isso, Isabel. Só é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Prisão perpétua é a morte, eu mando sim. O quê? É a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha, por favor, não chora. Mas vocês não querem conselho, não. O que vocês querem, Santa Isabel? Mais pólvora. Som automotivo, Barão Vermelho Prime. Atenção. Obrigado, meu parceiro Velto das Mídias, o Juninho, o Felipe, o Leozinho, o Wellison, DJ Juninho com o Sagrado, família Desguiados 360, do Tauá. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas... Coroada. Agora que tu tem uma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão, rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão. Empina! Barão Vermelho Prime, o show automotivo do Pará. Donald da diretoria. Põe o capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixona. Vai, acelera! Acelera! Não para de acelerar! Alexandrinho Subir tá por ali! Fala, meu parceiro Iago! Tu sabe quando tu tá lá na tua barbearia e passa aquele moleque doido com aquela descarga desguiada? Aí o teu vizinho lá do lado, ele faz o quê? A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran dan dan dan dan dan dan dan. Agora é o mix agora. mãozinha, é? Como é que é a parada? Festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Já veio o Juninho comandando o e comemos varai xeré. Varai xeré. Varai xeré. Juninho. E comemos varai xeré. Varai xeré. Varai xeré. Varai xeré. Juninho, meu grau, moleque doido! Oi, oi, oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher. E aí, meu parceiro Matheus, da Sabeiro, 16 tonelada! Pega a visão aí. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Que saudade da minha ex, que saudade da minha ex, que saudade da minha ex, que saudade da minha ex. Os gimistas, lá de Benevides, galera, do Alanzinho. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Obrigado, meu parceiro Mau Mau, tá por ali. O Mamau Cleito, minha equipe DS do Tauá. Cadê o Soares, esse desgraçado, hein? Quem passou com o brincadinho? A Suzana tá por ali, a Camila Ganzel, a Isa Paixão, Lourinho Maza. Último rock da Camila Ganzel. Ela tá indo embora pra Florianópolis, Santa Catarina. Só me diz uma pessoa que quando sai do Pará não vai pra Santa Catarina. Eu duvido. Vai, mano. Oi. Ele tá no setor, né, Paulinho? Ele tá curtindo, moleque doido. Pega a visão aí, moleque doido. Gira, gira! Tocando e a pressão vai aumentando. Com o DJ que tá tocando e a pressão vai aumentando. Quando solta essa daqui, DJ quando Juninho. Solta essa daqui, quando solta essa daqui, quando solta essa daqui. Obrigado, meu parceiro Williamson. Aqui, quando solta essa daqui, quando Xavier, aqui, ele sua primeira dama. Aqui, quando Denise tá por ali, o Rodriguinho, daqui, galera de Benevides, Léo Mix. Quando solta, preparada, garoto. Aqui, todo mundo vai brasando, todo mundo vai brasando, todo mundo vai brasando, todo mundo vai brasando, todo mundo vai brasando, todo mundo vai. A coroada do barão, dá-lhe a coroada, a coroada. Joga a mãozinha pra cima barão, e faz a coroa do barão. Faz, vó! Quem é barão, vem pro barão. Quem é barão, vem pro barão. A gente é barão vermelho e não tem nada. Na hora do show a gente dá-lhe a coroada. Mais uma! E ela e ela! A coroada é pra nós. Pro barão vermelho, vestida de supreme. Ela sente a coroada, ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, ela treme, treme, treme. Barão vermelho. Bora, Juninho! Não alivia! Vai, vai! Barão vermelho e super pop! Obrigado, meu parceiro Sábio das Mídias, tá por aqui hoje, venho curtir o Barão Vermelho, venho curtir o Super Pop, Sérgio do Juninho, cerveja da Pai Dégua, meu irmão. Valeu, Sábio das Mídias. E assim, mais uma, só na manha, os amigos de Benevides, fala assim pro Juninho, ó. Essa distância me mata, eu quero ter você de novo aqui. Passo do bem, o nome da fera! E dizer a você do meu amor. Por quê? Por quê? Porque me abandonou. Se for, me deixou aqui. Bora, meu barão vermelho! Pode avisar todo mundo que eu tô no barão vermelho. Quem é barão? Curte o barão. Quem é barão? Curte o barão. Quem é barão? Curte o barão. Quem é barão? Obrigado, meu parceiro Thiago Algalma, meu irmão! O rock é fora do normal. Quando o Prime tá na área, o rock é fora do normal. No barão vermelho a coroada é fatal. Vermelho a coroada é fatal. No barão vermelho a coroada é fatal. No barão vermelho a coroada é fatal. Pega Santorini. Oi. Hoje eu tô de boa, eu quero endoidar. O império tá formado, a coroada vai rolar. E aí, Nourinho? Meu parceiro Cláudio do Tauá. Ele falou, Juninho. Coroada Prime. Coroada é fatal. O barão vermelho, a coroada é fatal. O barão vermelho, a coroada é fatal. O barão vermelho, a coroada é fatal. Segura, DJ Juninho. Alô, japonês Prime. Atende o teu celular que ela tá te ligando. Alô, japonês. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tá dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Japonês, não fica com vergonha de atender teu celular e falar pra ela que tu tá onde? Eu tô no Prime, eu tô no Prime, eu tô no Prime, eu tô no Prime, eu tô no Prime. Por que você desapareceu? Eu tô no Prime, eu tô no Prime, eu tô no Prime, eu tô no Prime, eu tô no Prime. Comece o rock desguiado. Doninho Beach, Eduardo da Nike. Prime, Prime. Quem é barão, vai pro barão. Quem é do barão, vai pro barão. Quem é do barão, vai pro barão. Atenção pra minha maldição. Olha a maldição aí, Tupinambá. Quem não cantar direito a música do barão vai ficar 7 anos sem fazer sexo. Toma-te. Agora vamos, cantem direito. Tu não é nem doido de não cantar, meu irmão. É 7 anos, não é 7 horas. Agora. Quem é barão, vai pro barão. Quem é do barão, vai pro barão. Quem é do barão, vai pro barão. Quem é do barão, vai pro barão. Prime. Olha a coroada violenta, meu barão. Sem parar! Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Aqui é o barão. Ela é folgada e às vezes ela surta. Moleque doido! Pra onde tu voltou? David Super. Hoje cervejada, cerveja 50 centavos. Só quem faz isso é ele, Clay Eventos de Belém. Esse é considerado. Toma, toma, toma. Colômbia. Vem pro show do barão. Mal, mal, rapaz, não posso esquecer dele, companhia do meu parceiro. Meu parceiro Cleiton, na verdade, o homem mais ativo aí das redes sociais, o Maru Vermelho, tá por ali. Meu parceiro Carnaval, ele companhia da Thalia, amigo empresária, futuramente. Alô, Thalia! Super Pop, para o Vermelho! Para o Vermelho e Super Pop! Novíssimo Barão Vermelho Prime. Meu parceiro Velto, ele companhia do Juninho da Super Dry. Meus amigos de longas datas já estão na área. Quebração do Juninho, hein? Alô, Nadinho. Os jovens do Mix, só sucesso. Olha, vai aquecendo, vai dando a coroada, que daqui a pouquinho tem a bicada. Amor, dificilmente entra na minha mente, essa distância que está separando a gente. Japonês da Carpa, tamo junto, moleque doido. Lembrando, gente, que amanhã tem Barão Vermelho lá no Boate Bradock, tá todo mundo convidado, peça feita. Na domingueira vamos estar lá no Tauá, no lançamento do Balneário Tropical. Tá todo mundo convidado, viu? Pela parte da noite, Juninho vai estar aqui em Santa Isabel, lá no Bar Mangueirinha. Barão Vermelho Fly. Obrigado, meu parceiro Alberto 3D Júnior. Mani, o Raif de São Domingos do Capim. Thiago, da Cegônia. Ele, sua primeira dama Camila, tá por ali. O garçom oficial dos garçons. Garçom Gatinho. Alô, Piranha! Alex do Morro! É! Empresário! A Luca tá por aqui, o Play! Playboy! Rodriguinho, Hi-Fi! Lá de Benevides! Ei! Pega a visão aí, moleque doido! Aqui é Barão e Super Pop! Pega a visão aí, moleque doido! É o Pop! Já vou! Mateuzinho é barbado. Estúdio Mini Matrix. E quando eu te vi, eu soube que não era pra mim. Já estava certo que você já tinha alguém e pra mim não ligaria. Atenção, Luciane de Oliveira do Vale, sua identidade tá aqui, viu? O empresário Kaique, o Sandro Júnior, o Adriano, o Hugo, o Ademar, o japonês e o Jonas. Tá todo mundo por aqui curtindo o nosso Barão Vermelho. Valeu mesmo! Barão Vermelho Prime. DJ Cássio Super. DJ Cássio Super. DJ Juninho Consagrado. Consagrado. DJ Juninho Show e DJ Alanzinho Pressal. O quarteto que balança o império no Barão Vermelho Prime. Assim, ó! Coroada Prime! Só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima! Começa o aquecimento! Quem passou por você aí, meu DJ? Tamo junto! Fala, Bruninho! Diego! O Pernaninho Longo também tá na área do morro! Alô, Diego! Alô, Pernaninho Longo! Alô, Alex do Morro! Você também, meu irmão! Esse é o Barão Vermelho. Psicodélico do Barão Vermelho! Barão Vermelho! Barão Vermelho Prime. Super da diretoria, ele tá por aqui também. Valeu, Alexandrinho. Todos a bordo. Aqui é novo Barão Vermelho. Agora ele é Prime. Rapaz, é o Fabinho Saraiva que já tá por aqui pelo ladinho, é? Que passou pra você, viu? Alô, Fabinho! Te liga aí, Fabinho! Fabinho Saraiva, esse é do Barão. Barão. Meu parceiro gordo do pop tá na área, tá por ali. Sua manha do Aranha. Valeu, gordinho! O japonês da carpa. Valeu, Japona! Alô, Leozinho, qual é a parada aí, Leozinho? Desguiado, estrangeiro, cedo! Aqui está Barão Vermelho Prime, som automotivo profissional. Gira pra cima, pra cima, cima, cima, vai! O meu xará Juninho aqui na minha retaguarda de companhia do Léo Lima. Vocês estão com quem? Com quem? Barão! Com quem? Barão Vermelho. E o Águia, hein? Juninho vai aquecido por aqui. Já já tem o Juninho, o Sagrado, o Alanzinho. E depois, o Super Pop! Alô, Siribu, Siribu, o que aconteceu, meu? Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Endoida Santa Isabel, endoida Santa Isabel, endoida, endoida, endoida. Meu parceiro Bruno tá por ali, o Henrique, o sanfoneiro, o Brenner, o Johnny, o Joe Anderson. Inclusive, dia 31, tá chegando a festa do Desguiado 360. E esse ano quem toca é o Barão Vermelho. Uma festa que você não pode perder. Entrada liberada até as 23h30, meu irmão. Pra mulherada, hein? Deixa eu perguntar um pouquinho, cadê as mulheradas solteiras hoje aqui de Santa Isabel? Cadê as mulheres solteiras que hoje vieram pra curtir o Barão Vermelho, pra curtir o Super Pop aqui no Jurunense? Joga a mãozinha lá em cima! E mexe esse bumbum, mexe esse bumbum, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe esse bumbum, mulherada! Joga a estaca, ela vem. Vem que vem pro fluxo. Quem deu as cartas é o papai. Deixa passar que eu peço truco. Que você comigo de carinho. O Aldenora. Aldenora, não é isso? Que você pra você comigo de carinho, garota. Junto com o Wagner. Pra fechar, Mateuzinho, rebarbado, moleque doido. Só boca, boca novinha, boca mocando ela atrás. Só boca, boca novinha, boca mocando ela atrás. Deixa no pé pra ela ver qual é que é. Alô, Chavinho das mídias! Quem é do Paisandu? Bota a mãozinha pra cima, hein? Quem é do Paisandu? Bota a mãozinha pra cima! Olha, bora fazer o seguinte, bora fazer um bolão. Um bolão hoje aqui nessa cervejada. Quem acha que nesse repá, quem vai ganhar é o Paisandu de 3-0 em cima do Remo, bota a mãozinha lá em cima! Agora calma, muita hora nessa calma. Mas no bolão, quem acha que o Clube do Remo vai ganhar de 4-0 em cima do Paysandu, joga a mãozinha pra cima! E vai, vai, vai, vai! Jack Jack de novo, ó! Eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, mais um daquela. Valeu, meu parceiro Fábio. Alô, Fabinho. Ela tá soltinha. Os cria do Barcelona, o Nelzinho. É. O Beco. O Davidzinho tá por ali. É 14 Prime. Tamo junto, hein? Hoje aqui no Barão Vermelho. É o Barão, é o Barão, é o Barão. É a tribo das danadas que gosta de balançar. Essa tribo das danadas que gosta. Bora, meninas! Isso, aquece! É a tribo das danadas que gosta de balançar. Essa tribo das danadas que gosta de balançar. Chegou, aquece esse bumbum, meninas! É o Barão! Ela tá soltinha, tá maluquinha. Com as amiguinha, ela vai na descidinha. Sabe quem é elas? Assim, ó! Assim, ó! Eu admirava essa novinha nas antigas. Agora não admiro ela. Amo antes, só porque ela cresceu e tem uma raba gigante. Pensa que é rainha, pensa que é dançar no funk. Mas aí, mulher, vou falar. Barão Vermelho Prime! Olha por cima, tu quer vir pagando de treinada. Falou que a zoa detona tudo que é sarraba. Mas se brotar no bailão, tô vendo a cama. Bunda para, bunda, bunda trava. Faz o um movimento. Pega a visão aí, meu! Bunda para, bunda, bunda trava. Faz o um movimento, rebolando o sarraba. E agora? Você companhia do Tuivi, lá de São Domingos do Capim, meu! Aquele abração pra vocês aí, garotinhos! O Felipe Souza, o Thiaguinho do Morro, o Marlon, o Felipe, toda a minha família do Super Pop e o Barão! Barão Vermelho Prime! Valter da mídia, companhia com Valter Rayon! O Barão Vermelho Prime! Rapaz, o que é hoje? Hoje é sexta-feira, é? Sexta é dia do mal. Já deixei avisado, Barão já Vermelho tá tudo preparado. Prime. Hoje ninguém volta bem. Zap, zap lotado. Obrigado, meu parceiro Elton, tá por ali. Tá por cento. De Garrafão do Norte. Rapaz, homem veio de longe. Filmado, tem vale pra todo lado. Obrigado, meu parceiro. Tá legal. Tamo junto. Não faz sentido a gente ficar bem se hoje é sexta do mar. Vou sarrar nessa danada. Deixa ela embrasada. Volto segunda pra casa. Que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada. Vou sarrar nessa danada. Deixa ela embrasada. Volto segunda pra casa. Aí as meninas falaram, Juninho! Feita a boquinha, puxa minha calcinha. Bota pra fora essa linguinha. Me deixa com tesão. Toda nadinha de semana. Pretinha, vou mostrar minha maquinha. Pra tu ver o que é que é bom. Cai de boca no meu... Não, calma, peraí. Ainda tá cedo ainda, meu irmão. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. O gay! Complica. Que às vezes bate vontade e a gente fica. E taca nela, vai. Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papinho. Salve das mídias, Fabinho Saraiva. Nada é desculpa declarada pra poder sentar pra mim. E aí, Dudu? Vai sentando. Dudu, Dudu da Pop 10. Outra vez. Poxa, quem me viu, matei a vontade da minha ex. Poxa, quem me viu, mais uma vez peguei minha ex. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu, matei a vontade da minha ex. Poxa, quem me viu, mais uma vez peguei minha ex. Vai sentando outra vez. Vem. Pega a visão, moleque. Doido, Barão Vermelho Prime. Poxa, quem me viu, matei a vontade da minha ex. Levanta a mão. Não somos os maiores. Muito menos os melhores. Somos simplesmente Barão Vermelho Prime. O som da coroada. Já já tem Juninho consagrado! Estegladinho do avião! Alô, babá! Babá, essa aqui é a tua cara, babá. Tu, ela... Bora curtir o forrozinho agora pra você dançar! Pra você curtir! Pra você balançar! Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte. Depois me pediu um beijo quando viu meu malote. Tinha a loura e a morena disputando quem me ganha. Tô tomando a escolinha, gosto mais do que lasanha. Depois mandei parar, não saía do empate. Vai ter espaço pra todas dentro do meu iate. Vou tacar o um beijo nas duas. Relaxa, relaxa, vem corradinho. Menino, eu te amo, encaixa, encaixa. Encaixa, encaixa. Encaixa, encaixa, encaixa, vai. Encaixa, encaixa. Encaixa, encaixa. Olhada, meu parceiro Lohan, o homem das farmácias, ele companhia da sua primeiríssima dama. Ele companhia do Japonês Prime. Meu parceiro japonês, gente boa, bom demais. Sempre ao lado do nosso mano vermelho. Obrigado, meu parceiro Jonathan. Da Alta Elétrica, Cinebu também tá por ali, meu. Bora tomar uma, não. Bora tomar todas. Gravação também, toda a minha galera da coroada. O Diogo, a Raíssa, a Débora, a Amanda. O gato é, gato é. O Júnior. O Claudecinho, o Guto, o Thalisson também. Coroada violenta. Parceiro Dinho, o high-tech tá por ali, ele cobriu a sobre primeira dama. Cris, o Fábio. E a Gilzilini, o Miro. Quebração, Miro, pra você, o Eduardo Moral. Tá todo mundo na área. Agora você é Barão Vermelho Prime. A resposta exata da sua festa. Eu já convoquei a galera, hoje é dia de jet, então bora, bebê. Prime. Manda local. Vem pro show do Barão. Dois dedos de uísque, dois jaguar de coco, três pedaços de gelo, multiplica por oito, que o resultado... Fala, Clenildo! Clenildo, você campeão do Emerson, o Neto, do BN, o rei Widel de Cip, papai! Todo mundo louco, todo mundo louco. Barão Vermelho Prime, o show automotivo do Pará. Pra lá, pra cá. Chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá solteira e tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora, então. Inclusive, obrigado, meu parceiro Elvis, ele companhia da Yasmin. Uma das melhores manicures e pedicures do estado do Pará, hein? É! Alô, Tico Som! Abaixa, Tico Som, grava empurrada! E deixa ela dança maravilhosa. Vai no chão, vai no chão. Abaixa, Tico. E agarrais. Abaixa, Tico. E aí, empresário Carnaval? Natalia tá por ali, meu parceiro Mal Mal, da equipe DS do Tauá e de companhia da sua primeiríssima. Alô, Cleito! Hoje ela tá um nojo, toda descarada. Fazendo deboche para ser calcada e se mexer, tu vai tomar. Toma na sequência, meu. Toda porra toda na hora de passar. Alexandre Nilson, sub tudo, a diretoria! Tá malemão, desce na sequência, fica na sequência. E a mãe tá malemão, desce na sequência, fica na sequência. E a malemão, malemão, malemão, desce fica na sequência, fica na sequência. A pia na batera, vai! É nome de moça, Flávio! Barão Vermelho! Falei que ela é louca, descarada. Rouba tua brisa com poder dessa quicada. Essa menina tem um mistério. Quando ela empina o bagulho fica. Só no forró! Senta aqui, mas não para de dançar. Bota o bumbum pra relaxar. Chama as amigas, enche a cara. Mexe na para. Como é que é, meu filho? Eu disse tá, tá, tá, tá, tá, tá. É o barulho que ela faz quando começa a quicar. E tá, tá, tá, tá, tá. Olha o barulho que ela faz quando começa a quicar. Bonitinho! Tá, tá, tá, tá. É o barulho que ela faz quando começa a quicar. E tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. É o barulho. O número 1 é a voz dos homens. chama-se Léo Girino, companhia do Ellison. Desviado, Chezinho 60, lá do KM25. Pode não parar. O Felipe, na verdade, o Ellison é o famoso Chapolin. Ela é louca, descarada. Rouba tua brisa com a poder dessa quecada. Olha, não adianta tu correr que tu já tá batizado. O LP não. Fica sério que tá lindo, senta aqui, mas não para de mim. Bota o bumbum pra relaxar. Chama as amigas, mexe a cara. Mexe não para, vai. Mexe não para, eu disse. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Olha o barulho que ela faz quando começa a quicar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Olha o barulho que ela faz quando começa a quicar. Eu disse. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. E que ela faz quando começa a quicar. Eu disse. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Alô, Miguel! Toma no forró! Gosta de dançar, né, pai? Então dança, já! Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance e uma distração. Meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. De carnaval pra ela, hein? Tá sentindo falta. Uma rodada das roupas pela casa. E aí? O cheiro de amor no ar. O cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada. Tu diz que tava errada, tá desesperada. Obrigado, meu parceiro Iago, gigantão. Da miniaturinha do Mangueirinho. Iago, domingo é nóis, hein, meu irmão? Na verdade, sábado, domingo, esses dias todos vai ser nós. Aí sai a rodar. Prime. Prime. Eu sei que você fala por aí que não. O Emerson, é da Fancido 25. Ação. Sem destino de Bragança. Curar. Pode crer. Eu era só. Alô, Cláudio! Obrigado, meu parceiro Cláudio do Tauá, meu irmão. Tamo junto. Nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caí na madrugada, eu vi que tava errada, tá desesperada. O cheiro louca pra me encontrar. Ai, vem me procurar. Alô, Cláudio do Tauá e nós, garoto. Alô, japonês Prime. Aí falou Juninho. Não tem jeito. Agora eu sou o Japona Prime. Japona Prime. Tá batizado, meu irmão. Sai a rodada. Eu prometi não mais te procurar. Mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Eu te esqueci, me desculpa. Eita, coisa boa! Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O arco não apaga a saudade da gente, amor. Coroada Prime! Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. O Léo Mix se fala! Já que me ensinou a beber, já que me ensinou. Meu parceiro tá por ali, grande DJ, tamo junto, meu irmão. Alô, Léo Mix! É nóis! Lá de Benevides, né, meu irmão? Tem que falar que é de Benevides, porque o cara bate no peito e fala, eu sou de Benevides. Toda assessoria, por sinal, tá por ali, papai! Não vai se procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. E aí, Claudio? Esqueci, me diz como é que pode. Eu não te tirei da mente. O água não apaga a saudade da gente. Homem da melhor barbearia de Santa Isabel, por sinal, tá por aqui. Esse é o carimbo Castro Barbearia. É o nome da fera. Me ensina, por favor, como é que faz pra ter. Homem é tão considerado que até o Barba Negra falou. E aí, senhor Castro? Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Forró tem Juninho! Eita, minha vaqueirama! Vai descendo, vai trabalhando, vaqueiro. É Cildão, hein? É. Vodka Slova, representação do Chega Leão, vai! Tchim! diz? Eu acho que não, não dá pra segurar a dor e o coração. Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção. Pride. Deixei meu cachorro de nome Dora, minha vida de gato. Prime, Prime, Prime. De nome Trovão. Gente, só lembrando, que mais tarde no sabadão, sem Barão Vermelho, lá no Bote Braddock, aqui em Santa Isabel, tá todo mundo convidado pra essa super feita, viu? Aí no domingo, tem Barão Vermelho lá no lançamento e inauguração do balneário Tropical, é isso, lá no Tauá, tá todo mundo convidado, viu? Pela parte do dia e da tarde, vamos estar por lá fazendo uma linda festa, e eu deixo meu convite pra você no domingo, pela parte da noite, tem Juninho Show, aqui em Santa Isabel, lá no Bar Mangueirinha. Vai ser bagulho doido. Eu acho que não, deixa eu amava pra te dar atenção. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não, eu acho que não, se for pra viver desse jeito. Alô Juninho consagrado, depois dessa é você, meu. Sai rodada. Mas meu filho,